Para 050, confirma a saída LOTAN. Saída LOTAN. Gente, Romeu Fadanga. Salvador 2, direito 2 no decimal 9. 7-7-9, direito 2 no decimal 9, 7-2. Salvador, livre decolagem, venha para o 90 grau 79. Livre decolagem, 0-0-4-7-7. Recife 1251. Zero dez. Controle Salvador, como media 90 alfa, na fila da rotatória, visual com campo. 90 alfa, chame a torre 1895. 1895, media 90 alfa. 1895, prossiga. Agora alto e claro, prossiga. Agora alfa, na fila da rotatória, visual com campo. Foi de November Alfa que chamou a torre? De November Alfa. Está autorizado final da 17, reporte final de 2 milhas. Reportar a final de 2 milhas, 20 de November Alfa. 4076, sua identificação, desça para 050, chegada a Mari. Tô 3191, chame Recife 1251. Bom dia, obrigado. 1981777. Doutor Salvador, Gol 9777. Gol 9777, contato radar, Google 320. 320, Gol 9777. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, na presença, cruzamento. Está autorizado o cruzamento, senhor? Autorizado cruzamento e após Castro Alves. Gato. Uno 270, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 10 graus, 89. Vento 10 graus, 8 nós. Os autorizados, de Siga. Na parte final, Cônsego é o Embraer 170 da Trip. Cinco, dois, quatro, zero, condições de voa Duna. Acerta. Voe Duna, desça 3000 pés. Duna, 3000. Zero, três, três, na escuta. Escuta. Ilhéus agora 2000 com 5000. 5000 de distância, 2000. Correto. Dezenove e oito, bom trabalho. Controle sábado, gol 1270 decolando, boa tarde. Gol 270, acione identificação, suba 360. 360. Trip 5240, reduza para 2309. Reduzindo 230, com 2.0. Prossiga. Tiva Lima tem Vitor Índio Juliette. Índio November Alpha Solo aos 19, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. 3216, se possível, mantenha a velocidade até a Duna. Você vai manter a velocidade até a Duna, 3216. Trip 5240, reduza para 200 nós. Reduzindo 200 nós, 5240. Gol 777, chame Recife 1251. Recife 251, Max Juliette Romeu, frequência livre. Boa tarde, November Alpha. Julie, livre decolagem, pista 17, vento, 170, 79. 5000 no PT de saída local. Solicito agora cancelamento e instrumento. Para seguir direto visual para Santana, o Romeu Cavatanga. Qual nível? Bateu 035, o Romeu Cavatanga. 0,35 em condições visuais, estimado de pouso. Chegando ao 0,0 da próxima, correndo o batendo. TGL ou pouso final? TGL, Romeu no batendo. Gente, qual é o tempo estimado de voo? Tempo estimado, 2 horas de voo, Romeu no batendo. Gente. Decola 2-1, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, Juliette. Azul 4076, reduza para 2006. Desça para 4000 pés. 4000, 4076. Quem que chamou? Vitorinha Juliette, 1000 pés, corredor Axé. Fica aí no Axé, Juliette. Eu só tô... Qual foi o horário da notificação, Romeu Oscar? Sim, se você chegar com a S, Romeu Oscar, na minha escuta. Era o Quebec CR que foi feito CHG por Romeu Oscar? Só um minuto. 3216, torre 11895. 1895, 3216. Trip 5240 para o localizador direita 065. 065 para o localizador 5240. Controle de gravador, volta 754, informação Quebec, boa tarde. 754, boa tarde. Sua identificação, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste 10 no 5. Golf Vitor, descida em condições visuais até 2500 pés, ajuste no 0 no 5. É, passando externo. 3216, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 7 nós, check 3 pouso. E autorizado pouso, pista 1 no 0, tá 3216. Trip, correção azul 4076, reduza para 1970 nós. Está reduzindo o pouso, 170 nós, está baixando 4000. Desça para 3000. 3000, resultado 0700. Trip 5240, desce para 2000 pés com referências 1700. Com referência 1700, 5240. Gol 270, Recife 1251. 1251, gol 1270, boa. Gente, 9 a bordo, chega a torre, só não é táxi. Desça para 2000, autorizado ILS, o 4076. 2000, autorizado ILS, 4076. Trip, chame a torre 1895. 1895, 5240. Trip 5240, transfer, está visual. Baixa travão. Trip 5240, boa tarde, prossiga aproximação, informarei pista livre, será o número 2 para pouso. Número 2, aguardando 5240. Mike Juliette Romeu, libera a frequência do controle. Só o controle Salvador. Romeu Golf Vitor, controle. Desça restrito 4500 pés devido à aeronave no sentido oposto a 3500. 4-0. Gente, agora pode dar uma cópia. Segue na descida após candeias. 05 após alternado Salvador com 3 horas e 40 minutos. Gente, táxi via Juliette Alfa, 18.0, bom voo. Juliette Alfa, 18.0, 4036. Salvador, 04076, 2 milhas do estado. Azul 4076, prossiga para a aproximação, foi marítima livre. Paulo Salvador, muito boa tarde. Tá 32, uma meia de problema preso. Cuidado até a papá. 35240, autorizado pouso pista 10, vendo uma centena 79. Livre pouso 5240, pista 90. Prossiga. Vitorinha Juliette, frequência livre para coordenação. 5240, sala 29, direito no 219, sala 9. Direito 219, grato. Autorizado, reporte pronto para decolagem. Salvador, trip 5240, levou direito. 6, vento, 120 graus, 8 nós. Eu repouso, pista nas horas, 4 horas, 7 metros. 3216, prossegue portão 10. Portão 10, Salvador, boa tarde, 04036, então você quer dar uma olhada. O 4033, a linha e mantém. A linha mantém, 4033, antes da Juliette. E portão 2, Pationa. Portão 2, Pationa, trip. Confirmando o portão 10. Maravilha, portão 10, 32 ou 90. O meu Oscar está pronto? Inicialmente para 2.500. Autorizado decolagem, quilo no meu Oscar, vento 130 graus, 9 nós. Autorizado decolagem, 4033, vento 130 graus, 9 nós. Decolagem, 4033. Kilo Romeo Oscar, decola aos 32, chame controle, 19-8, bom voo. 19-8, Kilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Kilo Romeo Oscar. Confirme. Kilo Romeo Oscar, senhor, decola 17, curva na direita. Kilo Romeo Oscar, 1000 pés, corredor Xan. Basta. 98, boa tarde. Sol de Salvador, azul 4033, passa no 1500, nossa, você escuta. 4033, contato radar, suba ao nível 160, saída da El, voo Leda. Gente, tá subindo para o 160 da El, vai voar Leda agora, entendeu? 4033. O azul via Índia, Porta 1. Voo 754, torre 11895. 18, 95. O meu Golf Vita autorizado, 1500 pés, reporte visual com a 17. No 754, ciência autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Teve pouso na 10, o meu Papatango está a 34.5 milhas de Salvador. Radial 350. Alfa 1-7, Roberto 3. Firme. Alfa 5, Romeu Golf Victor, Charles Alfa 1-7. Golf Victor, chame a torre 1-8-9-5. Certo. É. 721 na proa de Duna, dessa 2010, ajustado 1015. 721, copiou? Isso. Gol 754, falou 38, direito no 219. Seu Papatango, Vale Brás, 40 milhas de Salvador, mantém-se condições visuais, frequência livre para coordenação, tráfego local. Paulo, Salvador, 3267. Para Procópia, da FIM, em Quebec. 5267, aguarde coordenação em cópia com FIM. Saída da El. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Azul 4033, chame Recife 1251. 251, 4033. Puxa para a cópia. Já puxa. Gente, agora se tornar sem cópia, Guarulhos. No Golf Vida 9 estando atualizado, pouso pista no 7, vento, uma centena, 7 nós, check 3, pouso. 7 livre, pouso no 7, bateu, travou, Roberto Gonçalves. Confirma, vai ser? Atenção, a boa tarde, boa noite, tela. 5035, estacionado, vamos com o hotel descida. 4861 na proa de Duna, desça para 3000, ajuste 1-0 no 5. 1015 na proa.